Responsável. Atitude. Ah, a paz está com Cristo. Ah, acredite nisso. Ah, a paz está com Cristo. Assim que é, de pé, com fé. Ah, a paz está com Cristo. Ah, acredite nisso. Ah, a paz está com Cristo. Deus usa os loucos para confundir os sábios. A atitude persegue a gente. B, se compreende em frente. Quero te dizer, quero te falar. Ah, não dá pra explicar. Só tinha 13 anos, tem vários planos. Pô, enquadrar o meu mano, refém do medo, refém do dia a dia. Essa é a covardia da periferia. Tô cheio de ouro, prata e diamante, mas na favela não passo de um traficante. Qual é que há? Qual é que é? É desse jeito. Na favela tem que ter respeito. Se fumar e não pagar, o vacilo, o rato, irei passar. Não tem como perdoar, a questão tenho que cobrar. Sangue por cima de sangue. A favela até parece bang bang. Sem solução, sem salvação. Deus dê a chave da vida em minhas mãos. Ah, a paz está com Cristo. Ah, acredite nisso. Ah, a paz está com Cristo. Assim que é, de pé, com fé. Ah, a paz está com Cristo. Ah, acredite nisso. Ah, a paz está com Cristo. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Penso em tudo que vejo. Malandro que é malandro, não pensa e senta o dedo. Não pensa em quem vai chorar. Só pensa que sua lombra não pode faltar. Vejo o mundo diferente. As coroas sempre sorrindo ao lado dos parentes. Meu presente não vai chegar. As lembranças não posso apagar. Tudo que penso, tudo que vejo, só tiro, queimar de arquivo. Ou desacerto, qual é que é, qual é que há. Muita coisa mudou dos tempos pra cá. Revolve, tiro, droga, tô de passagem. Vou mandar um salve pro meu mano sem sacanagem. Dieguinho e Caruzão. A saudade ficou em volta do caixão. Não quero viver assim. Será que é minha hora? Será que é meu fim? Não pode ser. Quero ver a Sandrinha estudar, crescer. Jesus Cristo é a razão do meu viver. Do meu viver. Ah, a paz está com Cristo. Ah, acredite nisso. Ah, a paz está com Cristo. Assim que é, de pé, com fé. Ah, a paz está com Cristo. Ah, acredite nisso. Ah, a paz está com Cristo. Deus usa os loucos para confundir os sábios. A paz está com Cristo, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não estamos a sós. Não é a polícia que vai trazer segurança, seja noite, seja dia. Só Deus pode te livrar de uma bala perdida. Não vai ser o traficante que vai colocar comida na sua casa. Se você vacilar, ele quer até a sua alma. Não tô aqui pra tirar onda nem marcar pose. Cristo andou com apenas 12. Deus não precisa de escopeta. Ele entra e resolve qualquer treta. Acredita, acredita. Glória, sei que Deus tá aqui. E só quem é, vai sentir.